anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos agora para o último bloco, né? O bloco das perguntas e apostas, nossas apostas aí para o final de semana em Darlington, né? A Lady Black está de volta. Para mim, a corrida mais fantástica do ano, a corrida mais difícil do ano. É uma corrida sensacional que é Darlington. Gosto demais dessa pista aí. Faço questão de todas as corridas em Darlington de ficar ligado aí. É uma corrida fantástica realmente aí. É, começando então as perguntas aí, né? A Camila William pergunta o seguinte, né? O que aconteceu com o Chase Elliott? Será que ele relaxou? Não é tão foda assim? Ou é a concorrência tá braba mesmo? Guilherme. Então, se fosse algumas semanas atrás, a gente já tinha falado muito sobre isso, né? Algumas semanas a gente vem falando, né? Mas agora, nesse ponto exato, né, principalmente depois do... A gente falou bastante sobre o Chase Elliott no bloco anterior. Ele tá forte. Ele tá em segundo colocado ali na tabela. Eu acho que ele não relaxou. Tem que sempre lembrar que ele divide garagem em algumas provas com a sprint. Isso tira um pouco da atenção e do foco. Mas eu acho que agora, nessa etapa final, ele tá 100% focado no título. A gente pôde perceber na última prova, né, que ele teve um primeiro sprint forte na prova, depois ele cometeu alguns erros, eu acho que talvez, né, que não precisavam ter acontecido, mas são coisas de corrida, e ele era forte candidato a vencedor da prova, talvez tinha até o carro mais rápido da tarde. Então, assim, eu acho que não relaxou, não. Acho que ele é tão bom quanto o que a gente pensava o ano passado dele, né? Claro que, se comparar ao ano passado, ele teve vitória, esse ano ele não teve ainda. Então, é um fator, mas... Só que a gente sabe, né, que grande parte das provas da Xfinity tem os sprint drivers ali, né? O Buxinho dominando, o Diologano e o Brad Keselowski ganhando também, né? O carro 22-54 sempre muito forte. É difícil de competir contra esses carros, né? Quando eles não estão. É a única chance do Chase Elliott daqui a pouco, né? O ano passado, ele enfrentou de igual para igual algumas provas, o Buxinho, o Kevin Harvick também. Mas não vai ser todo ano que vai acontecer isso, né? Mas eu acho que ele tá do mesmo nível, né, do ano passado. Léo. É, alguns podcasts atrás aí a gente falava do desempenho dele, que não estava legal. Não, assim, não vemos o monstro, né? Vamos colocar, até colocar esse adjetivo bem usado, que todo mundo costuma usar aí, né? Aquele monstro, o Chase Elliott no passado, né? Mas ele tá bem, né? O Chase Elliott está bem aí. Só sinto que falta um pouco de garra nele para lutar por vitória. Né? Parece que ele entendeu um pouco que não precisa ganhar todas as coisas para ser campeão, né? Tanto é que ele vem fazendo arroz com feijão aí, tá dando certo, né? O cara, esse ano, por exemplo, não tem nenhuma vitória ainda, né? Tem dois segundos lugares. Então eu vejo, assim, que o Chase Elliott, ele tá mais tranquilo que o ano passado, não tem a mesma... Aquela mesma garra que estava no passado, né? Aquele cara combativo, igual era o ano passado, né? Aquele cara agarrido, sim mesmo, que era no passado, mas tá fazendo bom com boas corridas aí, e o cara tá na boca do título aí para ser campeão aí, né? De 23 corridas, o cara tem 19 top 10, ou seja, apenas 4 corridas fora aí do top 10. Então não tem nem o que falar aí do Chase Elliott aí, né? Sim, o cara não consegue ganhar a corrida, mas o cara tem apenas 4 corridas fora de todas as corridas que teve até agora, das 23 do ano, apenas 4 corridas fora do top 10. A vitória aí não vem acontecendo, então eu vou colocar aí sim, né, na última pergunta que você coloca aí. A concorrência tá braba mesmo, sim, concorrência tá brava, né? Temos aí um Chris Buescher aí que vem fazendo corridas de manutenção, né? Não consegue bons resultados, mas também vem fazendo coisa de manutenção. E temos o Tadino aí que está bem próximo deles aí, está doido para tirar o título dos dois aí, né? E sem falar que para vencer hoje em dia também não é muito fácil, né? Pensando que temos um ano difícil aí, né? É um ano que temos uma grande diversificação de vencedores aí, né? Só para vocês terem noção, é até o Ryan Reed venceu uma corrida em Daytona esse ano aí. Então, um ano com muitas vitórias diferentes aí. Eu não me recordo, não sei se você vai se recordar aí, Guilherme. Eu não me recordo esse ano, tipo, o cara venceu duas corridas seguidas. Mesmo o Kyle Busch ter voltado, com toda aquela apelação dele aí, eu não vi piloto vencer duas corridas seguidas esse ano. Esse ano isso não aconteceu. Posso estar enganado. O Chris Buescher não ganhou duas seguidas? Mas esse ano aí tá. Não, eu não lembro. Eu acho que não. Ele ganhou, o Chris Buescher tem duas vitórias, mas ele não ganhou duas seguidas, não. Eu não me recordo sendo quem ganhou duas corridas seguidas. Nem o Kyle Busch, que costuma ser muito apelão, conseguiu fazer essa façanha aí. O Chris Buescher ganhou duas corridas perto, que foi a Iowa Dover, né? Mas entre a Iowa Dover, ele teve Charlotte, que é onde o Aston Dillon ganhou com o carro injetadão lá. O Aston Dillon ganhou essa corrida aí. Se não me engano, ele ganhou do Eric Jones essa corrida. O Eric Jones iria vencer, mas o Austin Dillon venceu a corrida. Eu não lembro quem que era. Mas mais ou menos algo assim, né? Então, assim, tá um ano realmente difícil, um ano complicado aí, um ano de só os fortes sobrevivem mesmo para X-Fin Series. Segunda pergunta dele é o seguinte, é mais um comentário, é uma pergunta, né? O Camilo Wiener fala assim, ele estava ouvindo a edição épica número 49 do podcast Rewind, né? E o Pedro elogiando o Dylan aqui, Alzenowski, e ele tá achando que com essa história toda aí, dele estar sem internet, ele pede desculpa, né? Que ele, o Pedro não tem, ele tá com medo de eu cobrar ele aí, né? A brincadeira bem saudinha do Camilo, da Camilo William, hein, ou do Camilo William, né? Eu até concordo com você um pouco aí, né? Que depois que o sorveteiro, a missão, o sorveteiro 2 aí foi mandado embora chutado, o Pedrão nunca mais esteve aí para se defender do cara aí, né? Então eu realmente vou entrar na brincadeira com você aí, Camilo William, e falar que. E concordar com você e falar aí realmente que. O Pedrão, ele sumiu, mas ele tá devendo essa resposta aí, né, para defender o Sorveteiro 2 da missão lá, que realmente foi chutado da X-Fin Series aí, agora que ele voltou a correr num carro 97 sem expressão alguma aí, né? Nem vai conseguir fazer algo muito bom com o carro que ele tá atualmente aí, com o fraco carro 97 que ele tá, né? Guilherme, você tem algum assunto para falar aí? O momento é esse, ou já vamos aqui passar já para o entrelist aqui, né? Não, eu vou deixar para a volta do. Acho que a gente vai ter que fazer um programa de umas 4, 5 horas, mais ou menos, quando o Pedro voltar, para ele, de tanta coisa que ele tem nos devendo de É verdade. comentar e de falar. O Pedro Mugarte está nos devendo aí várias explicações aí, né? Estamos no aguardo das explicações dele aí. Qualquer barulho que você ouviu foi a cadeira, tá, pessoal? Mas tá tudo bem. A cadeira não caiu, só puxei a cadeira pra frente. Vou passar até um problema entrelist aqui, né? Lembrando que no final do bloco tem surpresinha que eu vou zoar meu amigo Guilherme. A hora tá chegando, viu, Guilherme? A diferença é que eu tenho um poder de fechar a gravação. Essa é a diferença. Mas enfim, vamos lá. Final de semana aí chegando, né? Final de semana, sim, para mim, o melhor final de semana. O Labor Day vai estar tá chegando aí, né? Que é a sexta-feira, onde que vamos ter muita atividade na pista lá. Então, chegando o Darlington, É, a Darton tá aí a VFW Sports Clip Help a Hero 200 e a Benrosa Certain 500 aí, as duas corridas aí pro final de semana, né? A Xfinity Series vai acontecer a corrida na sexta-feira à noite, no dia 5, né? Se não me falha a memória, não, vai ser no sábado, perdão, no sábado à tarde. É, sábado à tarde, a Xfinity Series, né? Na sexta-feira não tem corrida. E a Sprint Cup que vai, né, no domingo à noite. A corrida acontece no domingo à noite porque é feriado segunda-feira lá nos Estados Unidos. Então a corrida, a Certain, vai acontecer no domingo à noite lá nos Estados Unidos. Entrelist da Xfinity Series, vamos lá. De diferente aqui, quem tem? Quem tem diferente aqui? Vamos lá. É, ninguém aqui. Tá. No carro 20 vai ter o Denny Hamlin. No 22, o Joey Logano. No carro 33 vai estar o Paul Manor. Ele continua no 33, o Paul Manor. 42, o Kyle Larson. Né? O Kyle Busch vai estar no 54. E o Kevin Harvick vai estar no 88. Né? Sai o Ben Rhodes e vem o Kevin Harvick no 88. E o Todd Bodine vai estar no carro 90, né? E o Todd Bodine aí volta no carro 90. Bom, esses são aí os destaques aí, né? Os maiores destaques aí para a corrida da Xfinity Series lá no em Darlington, sábado à tarde, 4h30 da tarde é largada. Guilherme, a sua aposta para Darlington. Ah, eu vou de Kevin Harvick. Acho que vai dar o número 4. Eu vou postar no Chris Buescher. Dá uma volta por cima aí, chutando tudo a zica embora para abrir mais pontos no campeonato ainda. Chris Buescher vence a corrida. Uma segunda possível aposta seria o Chase Elliott. Para mim vai vencer um contender ao título aí. Ou o Chris Buescher ou o Chase Elliott. Os dois vencem. Seria interessante. Seria interessante. Mas eu acho que nesse final de semana vai dar varrida do Kevin Harvick. Mas. Aguarde e confie. Ah, bom, então seu palpite para Sprint Cup já está dado, né? Sim. Aguarde e confie, meu amigo Guilherme. Vamos lá. É, Sprint Cup, domingo, né? Domingo, 8 horas da noite, a largada, né? Quem está de diferente no Entrelist aí é o Chase Elliott, que vai voltar aí com o carro 25 da Ent, né? Ele volta a correr. O carro número 30 ainda não tem um cara inscrito aí no carro número 30. Tem patrocínio, tem tudo, só não tem um piloto. Isso é um problema, né? Hoje é terça-feira, pessoal, então vocês provavelmente vão ouvir o podcast só na quarta, porque eu vou editar ele só na quarta-feira à noite e já subo ele para vocês aí. A partir de quarta é liberado. Então hoje, na terça-feira, ainda não tem definido aí. E o carro número 62, né? O carro do Jay Robson lá, esse carro que sempre tá tentando aí classificar, tentando largar aí. Que vai, esse final de semana vem que o Reed Sorensen, né? O Reed Sorensen vai estar nesse carro 62 aí. Vamos ver o que ele consegue aí. Fora isso, pessoal, não tem ninguém de espetacular aqui, ninguém de tão diferente assim, né? Não tem, realmente não tem mesmo. São os pilotos aí, os comuns aí, já estão todos aí, né? Então não vou perder muito tempo, não. Vencedor, Guilherme, Kevin Harvick, certo? Exato. Varrida. Então, meu amigo Guilherme aposta numa varrida do Kevin Harvick, tanto na Xfinity Series como na Sprint Cup. Eu vou apostar, né? Como eu sou um cara muito louco, eu vou apostar na vitória aí. Quem vence a corrida para mim vai ser o Kurt Busch. Interessante. O Kurt Busch vai vencer essa bagaça aí. O Kurt Busch no finalzinho da corrida vai crescer, vai vencer essa corrida maluca aí. E vai ser, eu pretendo sim, eu pretendo não, eu penso e vejo que vai ser uma boa corrida aí. Vai ser excelente essa corrida, ainda mais que eles vão estar com os esquemas, né? Tudo retrô. Ah, eu acho que vai ser excelente nessa corrida. Essa vai ser uma corrida para o cara gravar, deixar guardadinha. Ainda mais que Darlington, quem gosta de. Principalmente de quem gosta, os fãs de circuito oval. Não sei se tu vai concordar comigo, Léo. Essa é uma prova típica de circuito oval. De quem assiste um filme assim de NASCAR e vê os carros andando bem no ladinho do muro, né? É um Darlington te proporciona, praticamente todo mundo adora andar bem colado no muro. É um oval bem tradicional, assim, ó. Eu concordo contigo, para mim é um dos melhores ovais que tem, assim, de corrida, assim. Vai ter bastante gente raspando o muro, pode contar com isso. Ah, isso aí é de Vai ter, praxe. eu acho que vai ser uma prova com bastante amarela. Então, ainda mais que faltam duas provas só para começar o Chase, então, tipo, né, vai ter muito nego enlouquecido para vencer. Vai ter uma briga bem particular ali do Jeff Gordon com o Clint Boyer também, para ninguém, para nenhum dos dois querer ficar na bolha, para um caso um terceiro ganhar uma prova e tirar um deles, né? Então, vai ser diferente, é uma corrida que agora começa os ânimos a ficar bem à flor da pele. Vale a pena. Guilherme, vamos aqui alguns números aqui que eu separei de Darton, né, para falar para vocês aí. Até agora foram 111 corridas, tá? Um número impressionante aí, né? A NASCAR corre lá desde 1950, tá, pessoal? Então são 111 corridas até agora em Darton, da Sprint Cup. A primeira corrida foi em 1950, né? Dia 4 de setembro de 1950. Quem venceu foi Johnny Mathis, né, venceu essa corrida aí. E a última corrida, o último vencedor foi o ídolo do nosso amigo Guilherme aí, o Kevin Harvick, que venceu ano passado essa corrida aí. Depois eu vou falar dos últimos vencedores, tá? Quem venceu da pole aconteceu 20 vezes, né, o Kevin Harvick, o ano passado foi o último que venceu largando da pole, é, né, o Kevin Harvick. Uma outra aqui, o vencedor que da pior posição que largou, né, o vencedor aí foi o próprio Johnny Mathis em 1950, que largou na última colocação em 43º e venceu a corrida. Ele foi o que conseguiu aí ter a sua pior posição de largada, mas venceu a corrida. Quem mais liderou voltas também é o Johnny Mathis aí, o Johnny Mathis com os números impressionantes aí, né? Números desde 1950 ele mantém aí na corrida aí. A pista aqui, o recorde do Qualify é do Kevin Harvick ano passado, 183.479 milhas, né? Maior troca de liderança foi 41 trocas em 1982. Tivemos lá 41 trocas de liderança. O ano passado tivemos 22 trocas de liderança, né? Leader change. Isso mesmo, 22 trocas de liderança o ano passado. O ano 2013 foi o ano mais pobre, tivemos apenas 9 trocas de liderança, né? O ano retrasado em 2013 aí. A chegada mais apertada, isso aí todos devem lembrar, tenho certeza que lembra, né? Que foi 2003, entre o Rick Craven e o Kurt Busch, né? Foi aquela apertada onde os dois carros chegaram se batendo, realmente se batendo. O maior número de bandeiras amarelas foi em 2009, com 17 bandeiras amarelas, né? A média aí, típica aí de Darton aí, de 2010 a 2014, vencendo 18 trocas de liderança, 9 bandeiras amarelas para 43 voltas, né? E a média de bandeiras as médias de voltas de bandeira verde de 32 voltas, né? As montadoras que mais venceram foram a Chevrolet com 41 vitórias, Ford 80, com 28, né? E a outra Toyota aqui aparece apenas com 3 vitórias aqui, né? As equipes que mais venceram foi a Hendrick com a Hendrick, né? A Hendrick Motorsports com 14 vitórias, a Junior Johnson, né, que essa equipe nem existe mais, com 11, e das outras equipes que estão em atividades aqui, a Richard Childress com 8. E a Wood Brothers, né, com 8 vitórias aí, né, esses aí são os números aí, né, de Darlington aí. Lembrando aqui, né, que caso o Ryan Blaney vencer, pode acontecer, por que não? Se o Ryan Blaney vencer, ele faz a Wood Brothers ultrapassar a Richard Childress em vitórias lá em Darlington. Falando dos vencedores, né, daqui do lá de Darton lá, quem venceu no passado foi o Kevin Harvick, 2013 foi o Matt Kenseth, 2012 o Jimmy Johnson, 2011 todos vão lembrar aquela vitória do Ringo Smith, né? E o Denny Hamlin foi em 2010, né? Então aí temos aí duas vitórias da Toyota e três vitórias da Chevrolet aí, né? A última vitória da Ford foi com o Greg Biffle lá em 2006, né? O Greg Biffle venceu 2005 e venceu 2006 também, venceu duas corridas na sequência aí. Essas foram as últimas vitórias da Ford aí, né? A Ford que vem devendo bons resultados aí, né? A Ford que tem 28 vitórias aí, vem devendo bons resultados aí para Dayton. Então vamos esperar e ver o que vai acontecer. Guilherme, tem alguma colocação para fazer aí, Guilherme? Acho difícil a Ford conseguir um bom resultado ali, é de complicado. Léo, qual é o esquema que tu mais gostou desses retrô aí? Pra mim é o do Kevin Harvick e o do Kyle Larson, que é o do Kyle Larson por causa do filme, né? Mas o da Budweiser ali tá sensacional de maravilhoso. Oh, tá Qual que é o tão que tu mais gostou? bonito os shame, velho. Tão legal que é até difícil achar um assim, tipo, falar, não, esse aqui é bonito. Mas eu gostei muito do Rick Stenhouse Jr. Do Rick Stenhouse Jr., assim, ele é bem retrô, velho. Eles colocaram o número do motor em cima, igual era antigamente, né? Antigamente tinha as classes do motor que vinha em cima da tampa do capô. É, por sim trazer essa fidelidade aí, penso que foi o mais legal. Mas também saiu o esquema hoje do Joe Logano. Velho, ficou igualzinho da Shell lá. Ficou igualzinho dos antigos lá, até os carros dos Endurance lá, ficou igual. Então, tipo assim, é até complicado. É, como eu posso dizer assim, É que todos estão maravilhosos, né? é injusto eu escolher eu falar um, é injusto eu escolher um, falar não, esse aqui é o mais bonito, velho. É Todos ficaram bonitos, todos. o próprio famoso, né, do 43 também, né, do Almirola vai estar, do Pettio, do Jimmy Johnson também vai estar bonitão. Complicado, né, cara? Escolhi um da Valvoline, né, o famoso, quem gostava do Vezão lá, né, também vai estar no Júnior. Mas vai ser uma corrida diferenciada, né? Vai ter esse atrativo, né, dessa promoção da NASCAR aí, né, de trazer os esquema retrô. Vai ser interessante. Eu gosto muito dessa prova. É difícil até falar alguma coisa sobre ela. Bom, então, vai ser todos, velho. Todos são legal, todos. Até no site da NASCAR tem lá todos os esquemas, né? E tem o pra votar lá. Não, mas tá todos, velho. Todo. Não tem assim um que fala assim, não, esse aqui é todos, velho. Muito legal. É, diga, eu acho que sim, vai ser o final de semana que mais tem esquema legal. Tem o do carro número 6, que é o da Advocare lá do Trevor Bayne. Eles fizeram igual o shame da Valvoline que o Mark Martin usava, né? Só que em vez de ser o Vzinho da Valvoline é o A da Advocare. Nossa, ficou muito legal, velho. Mas assim, que nem eu falei, um que ficou bem fiel foi do Rick Stenhouse Jr., né? Ah, ficou Ficou show. bem fiel mesmo. Mas assim, todos, velho. O do Clint Bowyer também ficou legal, aquele branco com a faixa azul, né? Relembrando antigamente lá os carros. Nossa, ficou muito legal, velho. Muito mesmo. O do Alex Bowman também. O Alex Bowman também ficou legal. O preto, relembrando os carros antigos da All Sport Woman lá. É, sim, ficou da hora mesmo, ficou muito interessante, véio. Gostei muito. Realmente vai ser diferente aí o final de semana aí. Léo, Certo? Oi. semana passada até tinha perguntado e eu acho que acabaram não comentando, né? Tu fez o programa sozinho e tal. Semana passada deu uma pequena polêmica na NASCAR, que o Dale Earnhardt, né, veio a público falar das relargadas. E depois até veio o chefão da NASCAR também, deu um comentário no site, né, NASCAR.com, falando sobre isso. Eu li bastante também o podcast também falando sobre isso e outros sites também que comentaram sobre o assunto. O que que tu pensa da reclamação do Júnior sobre as relargadas, que tem muito piloto safado e não está sendo punido? Eu, para mim, particularmente, achei que é muita choradeira descarada dele. Que não é tudo isso que ele falou. Ô, Guilherme, eu vou falar o mesmo que eu falei, velho. Para mim isso daí voltou a reclamação, de tempos em tempos a reclamação existe, né? É uma reclamação que vai existir, igual, por exemplo, na Truck Series, nesse final de semana, a Truck Series teve esse problema aí também, né? Eu não lembro quem que foi que relargou muito antes aí, mas assim, acontece, velho. Acontece, e isso aí é uma largada que não tem como prever muito ali, não tem, porque é tudo assim, no pé mesmo, manual, aquele sistema de relargada ali, né? Ou fazer o certo, que é o seguinte, só pode acelerar depois que passa da linha, né? Até criar aquela zona ali de. Que é aquela zona onde que pode, que dali já pode reacelerar ali, mas para mim tem que ser a partir do, ou fazer como era, né? Como sempre foi, a partir da linha aí. Para mim não passa de um chororô danado aí, porque uma hora ou outra alguém vai escapar, uma hora ou outra isso aí vai acontecer, uma hora ou outra um piloto vai relegar mais rápido, um vai relegar mais lento, isso aí acontece mesmo, isso aí é normal. Ah, eu também acho. A minha é choradeira mesmo, não tem nada demais não, Que né? toda a prova, a maioria, cara, a cada 10 provas acontece um problema. Então é uma estatística muito pequena, assim, sabe, para ter tanta reclamação veemente do jeito que ele deixou. Aí, como ele é o Dale Earnhardt, daí toda a mídia, né, escuta o que ele tá falando. Mas não é para tudo isso que ele falou, né? Eu acho que Ah. abaixa a bola aí, né, velho? Faz e tenta relargar melhor. Se tu acha que tu tá relargando mal, treina um pouquinho mais e relarga melhor, porque não é para tudo isso não, entendeu? Então, Para mim tem que ser relaxa aí, faz a tua aí. Não vai ser uma relargada que vai decidir a corrida também, né? Não se decide tudo numa relargada. Claro que no Green White Checkered aí até se resume aí o vencedor, né? Mas não vai ser na relargada aí, tipo, a corrida tem 320 voltas, na volta número 100 teve uma relargada, o cara teve uma vantagem na relargada. Não vai ser nessa relargada que o cara vai ganhar a corrida. Então, sei lá, para mim é um pouco de excesso aí. Para mim é um pouco, tá, peca no excesso esse comentário aí. Para mim foi muito infeliz aí, né? Guilherme, então vamos chegando ao fim da nossa edição aí, né? E voltamos aí na próxima semana com a edição do número 90, né? Eu tenho uma. Nós temos que deixar aqui, né, nosso parabéns aí, ó, já pulando para a Fórmula Indy, né, pro Scott Dixon e meu amigo Guilherme, né, viu o Montoya chupar o dedo aí. Com tudo ganho, chupou o dedo. Mas acontece, né, Guilherme? É, que nem eu comentei até no Twitter quando aconteceu. Tipo, a Penske vem se especializando em perder título da Indy, né? Não vou tirar o mérito do Scott Dixon, que para mim ele é o Frank Kimmel da Fórmula Indy, né? Ele é um monstro, né? O Scott Dixon, literalmente, ele é um monstro na Fórmula Indy. É um puta piloto. A gente nunca pode descartar ele de qualquer disputa. Falando só da corrida, particularmente, ele foi 100% perfeito, mereceu. Pode ter tido lá em Iowa uma falcatrua que muita gente reclamou e tal da prova, mas não entrando na Fórmula Indy, que não é o nosso foco, mas assim, parabéns mesmo pro Scott Dixon, mereceu pela prova. Eu acho o regulamento da Indy um lixo, entendeu? Né? Concordo. Mas assim, se tirar isso, ele é 100% merecedor. A prova do Scott Dixon foi perfeita, limpa, lisa, né? Foi o melhor piloto, tinha o melhor carro, fez a melhor estratégia, atacou quando tinha que atacar, e o Montoya foi covarde. Deu um toque na hora errada, no cara errado, que não podia ter dado, foi para trás, perdeu talvez a chance. No final da prova não tinha carro, a Penske entregou um carro ruim para ele. Então, assim, ó, o que que eu posso dizer, né? Tipo, não tenho o que dizer, né, cara? Era o título mais imperdível ele conseguiu perder. Ele e a equipe, né? Não for, não dá para jogar tudo nas costas dele. Mas eu acho que entre esses assuntos, entre ganhadores e perdedores, eu acho que tem que exaltar um monte o trabalho do Scott Dixon, né? Um baita piloto, mereceu no meu ponto de vista. Mas eu acho que a gente tem que mudar. Tem que mudar esse regulamento, porque é bem, não é nada, é emocionante e não é. Entendeu? Porque eu acho que impune o piloto que foi regular o ano todo, né? Se o Montoya não tivesse, por exemplo, se fosse um Hélio Castro Neves da vida a ganhar o título, eu não concordaria. Entendeu? É um piloto que fez merda o ano todo, né? E vai lá. Mas o Scott Dixon tinha vitória, teve mais vitórias que o Juan Pablo Montoya. Então, para mim foi merecido, sim. Acho que a zoeira é saudável nesse caso aí, né? Todo mundo sabe que eu sou torcedor fanático, né, do Juan Pablo Montoya e do Nelsinho Piquet também. Então, é saudável. Eu levo muito na parceria essas coisas. É, realmente, brincadeiras à parte aí, Scott Dixon mereceu o título, né? Montoya perdeu o título para ele mesmo, infelizmente. Eu torcia, vou torcia fortemente pro Graham Hill ser o campeão aí, mas acabou não dando muito certo, acabou não dando muito certo. E a Fórmula Indy, a IndyCar para mim pecou e muito, muito demais mesmo. Em colocar a última prova do ano para ser em Sonoma. Não deveria ter sido em Sonoma, Horrível, né? engraçado. Essa última corrida aí de jeito nenhum ter sido em Sonoma. Essa corrida deveria ter sido no Oval, ter sido Fontana, Michigan, sei lá, em qualquer outra pista aí, menos Sonoma. Mas, enfim, esse não é podcast, não é podcast da Fórmula Indy, da IndyCar, sei lá, como vocês preferirem aí, mas não foi muito. Não foi de bom acerto e de bom grado, acho que para todos os fãs aí colocar essa última corrida como a corrida se decidiu o título aí, né? De forma errada, para mim a Fórmula Indy ou a Fórmula IndyCar, a Fórmula Indy aí errou nesse campeonato aí que para mim é um tanto contraditório aí. Sei lá, eu não concordo muito não. Apesar de ter sido um grande ano da IndyCar. Um grande ano aí, eu gostei muito do ano da IndyCar, né? Só que infelizmente erraram aí a corrida aí para ser decidido o título aí, muito um erro muito grotesco mesmo. Guilherme, semana que vem estamos aí, edição número 90, para falar sobre Darlington, né? O que realmente que aconteceu lá em Darlington. E com certeza teremos boas histórias de Darlington, né? Estaremos ligados lá 100% no final de semana em Darlington, para o próximo podcast aí. Guilherme, obrigado pela participação dessa edição aí. Espero que com certeza estaremos juntos na próxima edição, né? O Hélio, já adianto, pessoal, o Hélio não estará com a gente, né? O Pedro ainda não deu notícias. E o Thiago, eu conversei com o Thiago também não vai poder estar com a gente aí também. O Thiago está muito atarefado no trabalho. Ele está nem ficando em casa, ele está. E ontem ele nem participou do café, porque ele está muito atarefado com o trabalho dele. Não que a gente também é vagabundo, né, Guilherme? A gente não trabalha. Tanto é que já está na hora de encerrar aqui, porque nós precisamos acordar cedo amanhã para ir trabalhar. Mas, claro, com o maior carinho, o maior gosto do mundo, nós estamos aqui para fazer o podcast para vocês, levar o melhor, levar o melhor da NASCAR para vocês. Para falar com a gente, você já conhece os caminhos, tem a página no Facebook, que é o Podcast Wide, tem uns grupos lá, loucos por NASCAR, o NASCAR on Tracks. Né? Temos a 10 Race Brasil, que é a página onde eu posto fotos da velha guarda, só foto antiga lá. E tem também, claro, né, o nosso carro-chefe aí, que é o Big One Brasil. Né? E tem o blog do Lucas Scherer também, onde que ele posta não só as nossas edições do podcast, mas ele também posta, né, as últimas voltas de cada corrida aí. Então, pessoal, para falar, e tem o Twitter também, né? Arroba Leoguina, arroba Guilherme Martins, arroba Hélio Lima, arroba Hélio Underline 18, mudou 18, agora é 42. Tem o Pedro Mugart, Thiago Raposo, arroba Big One Brasil. Então, para falar com a gente aí, tem vários meios para nos comunicar aí. Deixe sua pergunta, semana que vem respondemos para você, né? Lá no Loucos por Nascar, lá tá lá o card lá, é só responder, deixar sua pergunta lá. E semana que vem estamos aí. Guilherme, obrigado pela participação. quer deixar mais algum recado aí? Não, é isso aí, galera. Um grande abraço para todos, boa semana, né? Vamos escutar o podcast, vamos perguntar, né? Porque tanto eu quanto o Léo, apesar do Léo ser o nosso mestre maior Mágica. aí, né? Mágica. Não sou não. Obrigado, Guilherme. E então a gente sempre está aprendendo um pouquinho a mais. Eu sou um estudioso da NASCAR, né? Gosto de outros esportes também, mas principalmente da NASCAR. Mas estamos aí, mandem perguntas, né, pelos canais, né, e uma boa semana, seja qual horário você estiver escutando. Grande abraço, galera. Pessoal, então boa noite, obrigado e até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus.